Você está ouvindo? Eu só ouço a Clube. Rádio Clube. Você ouviu o programa Há Uma Esperança com o pastor Edson de Castro. Oferecimento Igreja Presbiteriana do bairro Árvore Grande. Tudo que eu sei é te adorar. A sua rádio Clube. É a Rádio Clube. ZYL280. Rádio Clube de Pouso Alegre. 1530 kHz. Há mais de 70 anos, uma boa companhia. ZYL 280. Ondas médias. Rádio Clube de Pouso Alegre. 1530 kHz. Há mais de 70 anos, uma boa companhia. Você está ligado na melhor. Rádio Clube de Pouso Alegre, 24 horas no ar. ZYL 280, sempre em primeiro lugar. Clube, a sua rádio. A sua rádio, a sua melhor amiga. Clube. Clube, vale a pena curtir. Clube. Discoteca da Clube, matando saudade, falando de amor.